É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Aí daqui a pouquinho vai ali pro palco pra gente prestar homenagem aí ao grande o precursor dessa festa. Não é isso, Cleiton? Então bora. Bora sortear isso aqui, ó. Eu saí de Capelinha, fui cantar lá na Bahia. Encontrei uma curu. É a primeira do maestro aqui. Uma cutia, a cutia me falou que ela tem um namorado. Ela. A gente abraça aí os amigos do Portal Capanema. Registrando tudo hoje aqui. Já respondeu, agora eu vou falar no ouvido bem baixinho. Agora eu vou piar. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Te mando aquele abraço também especial a toda a equipe aí. Aí da picape Fiorino, acabou o sossego. Juntinho com a carroça hoje aqui. Tamo junto. Alô, Moisés! Eu saí de Capelinha, fui cantar lá na Bahia. Encontrei uma coruja namorando uma cutia. A cutia me falou que ela tem um namorado. Ela roda a noite inteira, encontrou, foi um viado. A coruja respondeu, agora eu vou falar no ouvido bem baixinho, agora eu vou piar. Eu saí de Capelinha, fui cantar lá na Bahia. Encontrei uma coruja namorando uma cutia. A cutia me falou que ela tem um namorado. Ela roda a noite inteira, encontrou, foi um viado. A coruja respondeu, agora vou ciumar num ouvido bem baixinho. Agora eu vou piar. Fala pra ela, cutia, vai. A coruja falou assim, vou dar mais um piado pra você. E a coruja respondeu, a cutia me falou bem baixinho, dá mais um piado no meu ouvido, corujinha safada. A gente tá trabalhando aqui com a foto G3, onde você bate a sua foto e revela na hora, viu? Já circulando aqui pelo terreiro, aqui pelo campo da flecheira. Lá, filho. Também o nosso aí. A nossa equipe, a família Maricota. A galera que veio. Tá estreando aí sua nova. Os novos uniformes. Família Maricota. Lá de Açaiteua. Minha comitiva, carroça festa. Vou te contar, viu? Bota pra remexer, bota pra remolar. Com a noia e a morena, bato coxa sem parar. Bota pra remexer. mexer. Boto pra rebolar, fico nessa safadeza até o dia clarir. Boto pra remexer, boto pra rebolar, com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Boto pra remexer, boto pra rebolar, fico nessa safadeza até o dia clarear. A carroça é festa, ao lado da luxuosa. Aqui. A onda agora é... Sou louco por forró e arrasta-pé, doidinho com cheirinho de mulher. Eu gosto de dançar agarradinho, coração com coração. Na hora que eu chego no salão, dou um jeito de arranjar uma paixão. E quando sou paneiro, puxo o fole e tiro a poeira. A onda agora é... A carroça. Com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Boto pra remexer, boto pra rebolar. Aí eu passei no carrinho, Mafra. E também é um penso do queijo. Tá com a gente aqui. Pego no meio, balanço ela pro lado. Dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer. Boto pra remexer, boto pra rebolar. Com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Boto pra remexer, boto pra rebolar. No ritmo do shot. Todo amor parece no começo uma diversa, mas é triste uma lágrima que cai. Dá-lhe carroça, a chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até demais. Uhul! Agora é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser. Atenção, equipe de garçons, trazer dois pacotes aqui na frente. A galera tá afim de beber. Eita, flecheira! É o Festival da Caíca. E a gente tá aqui. Maravilhosa confusão. A carroça. Alguém fica apaixonado sempre. Parceiro Zeco da Peixaria dos Irmãos, também derramando muito gelo aqui. Alô, Zeco! Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa se. Alô, garçom! Aí, dois pacotes aí na mesa do Zeco. Que ninguém no mundo vai ter tanto tempo pra viver em paz. Quando o amor chega, te vencer. Vamos lá, filho. Pau na máquina. E quando menos se espera, o amor feito uma fera se transforma simplesmente em paixão. Faz do inferno paraíso e do sorriso uma solidão. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente vem por aqui a nossa galera do Tucum. Aí a rapaziada que juntou. Veio curtir aqui. Veio passear de carroça. Um, dois, três, já! Bonde do forró, segura corações apaixonados. A carroça da saudade. Sou aquele homem da lua. Dá-lhe, Toninho! bora preparar pra gente fazer o show daqui a pouquinho. Também tem o homem do alô, o showman da saudade. Aí o nosso empresário Carlito, juntamente aí com a sua patroa, aí a tia Tereza, também o nosso gerentão Juninho. Alô Carlito, família Monteiro e também o tio Calu aqui no lado. Valeu a presença, viu? Só valeu. Aí o amigo Vanilson, aí o Anderson, Joselindo, o Valdinei, o Lucas, alô Salles. Carroça. Que me fez ver. O que será? Será? Quem me vê? Numa noite que não se acaba, onde toda estrela é você. 24 horas por dia. Com a gente, parceiro Ailton, aí o Adelino, Geraldo e a sua esposa Suane, aí a família Reis também com a gente, valeu. Essa é pra se apaixonar. Pra cima, meu maestro. Bora, comitiva, carroça, festa. Áudio esse. Alô, carroça, festa! Namorar com você é gostoso demais. Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz. Também te manda aí os parabéns aí, amiga Valquíria. E toda a família. Aí, parabenizando ela pelo aniversário. Alô, Valquíria! Mistura perfeita, menina, mulher. O Reinaldo eletricista. Alô, Reinaldo. Quando o moleca brinca, não para no chão. Uhul! Quando mulher passa e me mata de paixão. Moleca, vai, moleca, vai, moleca, vai. Vem me vengar. Carroça. Vem me vengar. Uhul! Vem me vengar. A luxuosa. Moleca, moleca, essa peca. Vem me vengar. Vem me vengar. Vem me vengar. Forraça, chinela. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. A carroça tá demais. Tô esperando você aqui, Linhares, pra tomar aquela cachaçinha, meu patrão. Valeu! Alô, alô, DJ Toninho! Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostosinho, não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O forró começou e não tem... Olha aí, tá chegando aí o sétimo festival. Deixa o povo curtir. Aí da equipe Vermelhão de Santa Teresa. Nos dias 14 e 15 de setembro. Tá... A cobertura tremendão, Gilson! Tá bombando, mulherada chegando. Tem juntinho escurinho, agarradinho se pegando. Tá sobrando mulher, o bar tá liberado. Alemão no forró e você tá convidado. A festa tá bombando, mulherada chegando. Tem juntinho escurinho, agarradinho se pegando. Tá sobrando mulher, o bar tá liberado. Alemão no forró e você tá convidado. Dali luxuosa! O tá gostoso e eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O tá gostoso e não tem hora pra acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O tá gostoso e eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir. Bora, Patrick! Deixa o povo dançar. Bora, Juninho, bora, Juninho! Pra cima, meu maestro! Coisa boa! É pra estremecer aqui a flecheira. Fiquei aqui pra nosso povo, todo mundo gosta. Olha, tô muito doido, eu tô muito doido. Pega na minha segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais. Mas quem aqui balança o povo, todo mundo gosta. Também com a gente é a nossa grande amiga Ana Rosa, aniversariando hoje. Parabéns, parabéns, parabéns! Ô, menino, essa é boa demais. Alô, DJ Toninho, é com você! Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais. Todo mundo mexe, todo mundo pede mais. A pecada é me segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais. Olha que chama, chama, chama a menina, vai dançar. Pode vir, pode vir. Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar, rebola, rebola. Olha que chama, chama, chama a menina, vai dançar. Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar, rebola, rebola, é. A carroça da saudade. Tá tudo novo. Olha a pegada, me segura, vou mostrar como é que faz. Também com a gente, parceiro Valmir. Todo mundo gosta. Diretamente lá de Bragança. Alô, Valmir! Chega mais, chega mais, chega. Galera de Linhares. Também tá chegando aí o 8º Festival do Açaí. Eita coisa boa na comunidade. Aí, Monte Alegre. Hot Valley vai estar lá. Meu coração virou de voz. Tá com saudade da minha ex. Tá, tá com saudade da minha ex. Das loucuras. Das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez. Tá, tá com saudade da minha ex. Tá, tá com saudade da minha ex. Das loucuras que a gente fez. Prepara aí que tu já vai dançar a saudade. Prepara. Aí o meu parceiro Danison. Aí da Pipoca tá com a gente. Um abraço, Danison. Vai ser daquele ser. Vou fazer direito. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Agora, agora. O maestro consagrado em aparelhagem do Pará. Eu! DJ Toninho. DJ Toninho. Libera o som e sabuga na saudade. Saudade. Sua saudade agora, bora! Bora! Um, dois, três, já! Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Aí o parceiro Arthur, o Heraldo, equipe, tô nem vendo! Aqui! Você, sem você, não sou ninguém. Aí meu parceiro Gelson, aí do Hotel Milênio, juntamente com Wesley, lá de Minas, que veio curtir, veio passear. O melhor hotel de Bragança, Hotel Milênio. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. A carroça. Outra vez te peço, lá que Robertinho, também a primeira dama. Também passeando. Valeu, Robertinho. Você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Meu parceiro Caio, aí do Portal Capanema, registrando tudo aqui. Sem carinho e sem amor. Aí também o parceiro Alanzinho, o Marinho da família TJ Esporte do Aurá. Valeu! DJ Toninho. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo. Lúcia Deus gravando tudo. Da Dona Maria. Meu amigo Cabeludo. Alô, Cabeludo. Do Amazonas. Aí o Barbudo. Linha de frente aí do Carroça Festa. Quero sair. Para Patrick. Pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser. Aí dia 11 e 12 de janeiro. Aí o Gaia Saúde no tradicional. Aí a festa de Santo Reis. Lá em Açaiteua. Também vai ter o Top Leozinho. Alô, DJ Leozinho. Americano do Sul. Carroça é festa. Quando eles chegam, tudo é festa. A minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Quero ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Aí a comitiva do depósito de bebidas. Aí JJ. Aí de Tracuateua. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cadê o homem da cegonha, hein? Bora, Fernando! Viver prisioneiro. Carreira solo, hoje alô, Paulo Souza. Foi com e a nossa requisitada. Descobri que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. Eu não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Olha, gente, nesse domingão, um dia a gente vai estar de volta lá na Via Show, em Belém do Pará, viu? E detalhe, vai acontecer o repá do ano. Pode Eita coisa boa! Após o rebá, até 21h, quem chegar com a camisa do Paysandu e do Remo não vai pagar ingresso na Via Show. E aí, Cleiton, quanto vai ser o jogo? 1x0 Paysandu? Foi com o tempo que eu. Pra mim é 2x0. Você nunca me amou. É isso, barbudo. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me. Quem for podre que se quebre. Me enganou, me enganou, me enganou. Bora flecheira, bora flecheira! 1, 2, 3, já! Conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Aí, meu parceiro Alex! E olhou pra mim. Aí, o rabiscado da carroça! E ele tá aqui! Quando vi que estava apaixonada, não pude nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Voltei pra mamãe, eu até quero. DJ Toninho. Profissionalismo absoluto. DJ Toninho. Simplesmente demais. Bora, Carlinho! Aí o Carlinho Marafa. O homem do queijo. Parceiro Beto das Capas. Aí ao lado da sua primeira dama, Jéssica. Os empresários do Caixanheira. Passeando hoje aqui na Flecheira. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar sobreviveu. Vamos até de manhã. Eu encontrei. E aí, Murilo? Meu grande. Tô te achando meio triste, Murilo. Não? Amor. Então pronto. Pode chover, o céu cair, que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder num grande muro de visões. Meu amigo, penso do queijo. E diz Toninho, vou te dar 3 quilos de queijo pra levar pra Belém. De amor. Ei, irmão, pelo amor de Deus. Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da paixão. Foi ele que nos escolheu. Não foi você. Thank you. onde está. Bora dançar, bora. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro nunca. Bora tocar essa música aqui, bora tocar. Bora tocar. É uma das músicas mais tocadas no mundo da saudade. Um, dois. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Minha amiga Cris. O meu coração chorou. Ô Cris! Um beijo aí no seu coração. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Ô Toninho! Vamos aqui, passando aqui o microfone, Ceradinho. O da nossa Luciana, da Carroça da Saudade. Já já um sozaço. Deixa eu abraçar aqui com muito carinho toda a comitiva aí da Fiorino. Acabou o sossego. Galera que deu o pontapé inicial nessa grande festa maravilhosa. Meu parceiro Silvani, o homem da suculenta, tá aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Vamos embora, Toninho. Já já. O show do máximo. Cadê o Silvani, hein? Alô, Silvaninho! Você não deu valor no diretamente lá de Capanema. O meu coração chorou. Aí o Messias de Santiago, da rádio Estrela Web. Ele fala que vai ser 3-0 pro Remo. Bora apostar, Juninho, bora apostar, bora! Você brincou com os meus. Bora, gerente, bora apostar, bora! Justo eu que só queria te amar. Alô, tia Tereza! Tá sempre a satisfação imensa recebê-la aqui na carroça, viu? Alô, Carlitão! Não deu valor em mim. Já tem CD do Josias, viu? CD ao vivo de hoje, aí na mão do maluquinho. Não vale a pena. Aí, Toninho, deixa eu abraçar o nosso amigo Jurinho da PJ Esportes. E também já tá por aqui toda a rapaziada. Um grande abraço, toda a comitiva já tá por aqui. E também, meu amigo Tom, ele que é o garoto propaganda do Chute Certo. Também por aqui, juntinho com o Franjinha, é Bate Seven Talk. Tá tudo dividido, vai seguindo o fluxo aí. O sinal, o Chute Certo. Tive uma negociação muito boa ontem lá no Caribe. O nosso patrão Nilson. Tá tudo certo, viu, Tom? Pega, não pode te dar 20 reais. Semana que vem já começa. Aí, meu parceiro Louro, o mototáxi. Lá do Natália Lins, é isso? E Toninho, o Cínio do 40 também por aqui, um abraço. Rapaz, é o nome da emoção. Alanzinho, Alanzinho, é verdade. O Alanzinho aqui, já tá por aqui. Um grande abraço pra você. E veio curtir o Festival da Caída. Calma, não te menstrua. Vai seguindo aí. Como é que tá a Braga City? Bora, Patrick! Mas vou encontrar. Aí, já tô sabendo, Vitor, já tô sabendo que o Alanzinho é 3 mil por semana aqui com o Juninho. Já tô sabendo. Vila Pinheiro. Aí meu parceiro Maquinho, Reinaldo. Alô, Denis. DJ Toninho. Dali Carroça. Sometimes I comparecer com um pacote de cerveja do nosso amigo César, da Casa das Polpas, a melhor de Bragança. Tá por aqui. Alô, garçom, comparecer, pacote de cerveja aqui ao lado. Traz tudo, quem tá com a ponta. If only you try me, if only you touch me. Bora peixe, bora peixe. O peixe do queijo. Adelino Geraldo e a sua esposa Suane, família Reis. DJ, DJ André, André Cyber, Cyber DJ Michael, DJ Michael, the best. A batida. Na batida. Pra galera não parar de dançar. Vamos chamar ele, o nosso locutor, o comunicador, o homem que está aí, fez a programação, está à frente desta programação do 17º Festival da Caíca, o nosso parceiro Cleito Corrêa. E aí, Cleito? E aí, Toninho? E a povo querendo. Boa noite a todos, já bom dia. Obrigado pela presença maciça de vocês aqui no Festival da Caíca, aqui na Flecheira, minha terra. E Anciano decidiu trazer essa mega aparelhagem e com certeza está fazendo o maior sucesso aqui na Flecheira, na região Bragantina. Obrigado, Carlito, obrigado, Sargento Oliveira, pela parceria. Obrigado, nossos amigos da Carroça Fest, que vieram diretamente da capital do estado e vieram de muito longe. E Marcelo, meu DJ, passa a batida aí, passa a batida aqui, o Festival da Caíca, ele não começou agora não, vocês podem ver no telão, a pessoa que começou essa grande festa aqui na Flecheira. Esse é meu tio, João Carlos, ele que teve a grande ideia de começar um dos maiores festivais aqui da região. Se você tiver aquela música católica evangélica, em homenagem a essa grande pessoa, que todos conhecem aqui na Flecheira. Esse é meu tio, João Carlos, ele que nos deixou, mas ele vai sempre deixar o seu legado ao realizar esse grande festival. Eu, como sobrinho, estou aqui para poder homenagear aonde eu estiver. A pessoa que teve a ideia de realizar um dos maiores festivais da região. E eu realizo, sabe o quê? O sonho dele de trazer uma grande aparelhagem. Obrigado, tio. Eu sei que você está aí no céu. Mas eu agradeço muito a presença de vocês e poder estar aqui marcando presença. Obrigado, nossa família. O Alex, que é filho dessa grande pessoa, tio Rerê. Obrigado toda a parentada, a família Sátiro, que no meio de esforço lá de Belém do Pará, que vieram também. Obrigado nossos familiares aqui da Flecheira. Eu moro em Tracuateua, mas eu sempre venho aqui na Flecheira. Obrigado a nossas equipes. Obrigado a vocês que estão se divertindo numa boa, tá? Agradeço muito. Beleza? Eu quero pedir uma salva de palmas pra essa pessoa aqui! Esse é meu tio. Esse é meu tio. Obrigado, tio Rerê. Obrigado à família, família Sátiro, pela oportunidade de estar realizando um dos maiores festivais da região. E esse ano, com a luxuosa Carroça da Saudade. Ele sempre teve uma ideia ou um planejamento de trazer uma grande aparelhagem. Infelizmente, não conseguiu trazer ao porte dessa mega estrutura da Carroça da Saudade. Essa festa eu não faço para mim, não. Eu faço para vocês que gostam de aparelhagem, que gostam de curtir numa boa. Tá bom? Obrigado a todos. A festa vai continuar. Obrigado, família. Obrigado, tio Rerê. Obrigado, família Sátiro. Obrigado mesmo, de coração. E a festa vai continuar. Obrigado, obrigado, obrigado, meu Deus. Alô, minha carroça! O idealizador desta pré-festa aqui na Flecheira. Vamos aplaudir, gente. Vamos aplaudir aí. João Carlos, com certeza, ele está lá no andar de cima, mas está feliz em ver a continuação deste evento. É pra você, João Carlos! Bora, produção, bora! Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz. Alô, Toninho! Alô, Cleito! Cadê você? Deixa eu abraçar aqui nossa querida tia Tereza. Era que traz a positividade pra nossa luxuosa carroça da saudade. Grande tia Tereza, é verdade. Ela tá por aqui. Ela sempre, quando pode, vem curtir a luxuosa carroça da saudade. E nada melhor de estar aqui nessa festa maravilhosa. Tia Tereza, é o nome da emoção. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Que loucura, a gente só vivia abraçado. Nosso amor. Daqui a pouquinho já tem ele, o homem do alô. E também tem um show especial pra todos aqui na Flecheira. Eu queria o show da Luciosa. Aí o professor Júnior, o Júnior Nascimento. Aí o Digão do Comercial Correia. E também o Giovanni do Açaí. Alô, Giovanni. Que a gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele grande amor? Pensando em você, a carroça. Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com a hora certa do fim. Depois me diz até amanhã e vai. Que amante, quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais. E aí, Murilo? Que amante, quero ter você aqui. Geralmente o cara quando é amante, eu conto ele leva muita vantagem, viu? Viu, Murilo? Não quero mais. Minha amiga Nayara. Esse amor com ninguém. Ai, Amaral, ela voltou ao lado do seu esposo. Fico pensando. Tá feliz de ver vocês aqui, viu? Você possa dizer. Se já contou, se ele notou. Thiago Amaral. Quis saber. É o nome da emoção. Cada passo seu, cada movimento. Bora dar uma relaxada, bora. A todo mundo. Daqui a pouquinho, o homem do alô, você, ele vai incendiar aqui. É isso, Franjinha. Quando a noite vem, quando sobe. Para, Carlinho, Mafra. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero. Rapaz, é o doutor Kaique ali, é? Ter você pra mim. Tô achando ele meio magro. O que eu posso fazer? Como é que tá o coração, pra Kaique? Você. Tá bacana? A cada gesto seu. Na verdade, já passou das 10, viu? Eu estou atento. Vai dar 3 horas, viu, você, Kaique? Eu te seguirei em meu pensamento. Atenção, garçom, doces, pacotes. Aí pro Trico da Flecheira. Alô, Trico! Saudade, saudade. Eu quero olha o CD ao vivo de hoje. Já tá prontinho do Josias, do Franjinha. Estamos gravando do Maestro. Tem que achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu atenção, Vinícius. Dá um chega aqui atrás com o Jackson. Alô, Vinícius. Que a violência aqui já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Rapaz, é muito queijo hoje aqui, viu? E que a gente já possa viver. É muito queijo aqui, Josias. Possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E criança, eu não sei qual é o melhor, se é esse aqui ou lá do Marajó. Brincar, sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, tentou na terra. Esse aqui, Josias, que só falava de amor. Pensa no queijo. É o penso do queijo. Mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras. E aí, cabeludo? Vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver. Já possa. Eita saudade! Aí o meu amigo Marlon, o Mesquito, o Levi, o Maxi, Aí o Alex, a comitiva da festa da ressaca do Balneário de Mesquita, lá em Minas Selva. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Aí o Jeco Marcelo, o Marcelo da ópera, Peixaria dos Irmãos. Mas parece. Aí o Zeco é o nome da emoção. Coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. Bora, Jaque, já é, Zeco. Artesanato do meu Recife, mas parece coisa lá do céu. Em toda cidade, quanta liberdade! Ah, como tem moça. Luxuosa Carroça da Saudade. Como tem moça, quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife. Carroça da Saudade. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. A Luxuosa. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Ego do som. Tão difícil pra explicar. É isso, Patrick. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Coisas do coração. E aí, Tom, bora trabalhar, Tom. E já já, o homem do amor. Aí o meu parceiro, aí o empresário Silvani lá de Capanema, proprietário da suculenta. Eita carreta, pai d'égua. Suculenta. Égua poderoso, vai dançar, poderoso. Só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dá-lhe, Toninho. Brilhão pra mim. Seu corpo inteiro é um prazer. Do princípio ao fim. Alô, Jeco. Sozinho. Peixaria dos Irmãos, onde você encontra tudo de primeira qualidade. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, entorpecer. Atenção, garçom, alô, garçom. Aí um pacote aqui atrás. O rei da popa. Minha querida Cleuma! Alô, Cleuma! Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.